tenho compromisso, arruma aí pra eu te buscar. Vamos dar uma volta, encosto 9 horas, a gente roda, roda e ama no mesmo lugar. No estacionamento do antigo Mac, só as estrelas, entra a gente em cima do capô, pele com pele. Escrevo poesias com a minha boca, quase um livro inteiro nesse corpo que já tá quase sem roupa. Encosta o meu beijo onde cê gosta e pode relaxar. Uma volta, encosta 9 horas, a gente roda e roda e vamos pro mesmo lugar. No estacionamento do antigo Mac, só se estrelazendo a gente em cima com a boca ali com pele. Escrevo poesia com a minha boca, quase um livro inteiro nesse corpo que já tá quase sem roupa. Coloca um meu beijo onde cê gosta e pode relaxar. Gustavo Mioto, sucesso Brasil! Maiara e Maraíza!